saída. Serei escravo dessa solidão. Sofri demais.

Boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil. Eu sou Tony Oliveira, prazer imenso. Hoje, quinta-feira. Quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Começa agora mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia. Apoio cultural do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, coordenadora de Cultura e Turismo de Fronteiras, Conceição Alves, provedor Giganete, Zen Imóveis, também da Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo o Novo Tempo, Prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Nosso Fronteiras em Notícia está no ar. Vamos acompanhando aqui como é que está o tempo agora em nossa cidade. Temperatura de 32 graus, nada de chuva no momento. Umidade relativa do ar despencou para valer mesmo. Mais da metade, 29%, o que é bom para a nossa saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 60%. E despencou aqui, está 29%, né? 29%. E a temperatura de 32 graus, o vento 21 km por hora. Muito bem, cidade, muito bom dia, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Começa agora Fronteiras em Notícia. Obrigado, meu Deus, mais essa edição do Fronteiras em Notícia, levando ao ar. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Tudo de bom, Senhor, concede minha vida, te amo, te adoro, Senhor Deus da minha vida. Meu Jesus Cristo, razão do meu existir, razão da minha vida. Muito bem, começando agora Fronteiras em Notícia. Muito boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil. Golpistas usavam foto de delegado da Polícia Federal do Piauí para extorquir vítimas por suposta pedofilia. Música. Homem tem casa invadida e atingido com vários tiros no Piauí. Após um incêndio, UPA do satélite restabelece os atendimentos. Dois suspeitos de arrastão em restaurante são presos no Piauí. Banco de Sangue de Teresina faz apelo urgente por doações. A Polícia Federal faz operações após golpes com perfil falso de delegado. Fronteiras e Notícias começa agora. Boa tarde. Golpistas usavam foto de delegado da Polícia Federal para extorquir vítimas por pedofilia. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 4, hoje, a Operação Aldrabão, e que investiga um esquema criminoso de estelionato, extorsão, praticado em diversos estados do país. Os suspeitos utilizavam a imagem de um delegado da Polícia Federal do Piauí para aplicar golpes. Conforme as investigações, as vítimas recebiam mensagens informando que estavam sendo investigadas por crimes de pedofilia. Em seguida, eram direcionadas ao contato de um suposto delegado que exigia pagamentos para que o caso não fosse levado adiante. Abre aspas, o criminoso se passava por delegado, se passando por delegado da Polícia Federal e transmitindo então credibilidade ao utilizar o nome da instituição e a fotografia de um policial real. As vítimas se sentiam coagidas e acabavam, então, cedendo à pressão. Fecha aspas. Explicou o delegado da Polícia Federal do Piauí, Eduardo Monteiro. Até o momento, três vítimas foram identificadas, duas em Minas Gerais e uma aqui no Piauí. Ele pedia, em média, 5 mil de cada vítima. Já conseguimos, então, confirmar que houve recebimento dos valores. Porém, acreditamos que existiam outras pessoas também que foram lesadas, acrescentou o delegado. Ainda, segundo a Polícia Federal, não havia qualquer ligação das vítimas com crimes de pedofilia. Elas eram escolhidas de uma forma aleatória e apenas reagiram ao medo de serem incriminadas injustamente, esclareceu. Ok, cidade, boa tarde. Chegou a hora de cuidar da sua saúde e refrescar o seu dia com qualidade. Água Alaiane. Água Alaiane, pura, saudável e ideal para toda a família. Você encontra Água Alaiane nos melhores pontos de venda. E se você tem supermercado, depósito de bebidas, depósito de gás ou outro comércio, aproveite, seja também um revendedor da nossa marca. Ofereça aos seus clientes a água que já conquistou a confiança da região. É isso aí. Água boa tem nome, Água Alaiane, refrescante, saudável e perfeita para toda a família. E para você, comerciante, a oportunidade é única, excelente margem de lucro e produto de venda garantida. Água Alaiane, confiança para beber e para vender. Seja você um revendedor da Água, Água Alaiane. É, nesse calorzão aí, se refrescar, tomar muito líquido, muita água, né? O líquido mais precioso da vida. E aí, a pedida é Água Alaiane. Muito boa tarde, vamos acompanhando mais notícias no Fronteiras em Notícia. Homem tem casa invadida e atingido com vários tiros em São Pedro do Piauí. Isso aconteceu lá em São Pedro do Piauí. Um homem identificado pelas iniciais WADL, sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada, de quarta-feira, dia 3, ontem, no município de São Pedro do Piauí, a 107 quilômetros de Teresina. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por 4 disparos de arma de fogo, sendo então 2 na perna, 2 nas costas. Ele relatou ainda, fez o relato aos policiais de que 2 homens arrombaram a sua residência e efetuaram disparos, fugindo em seguida em uma motocicleta. Uma equipe do SAMU prestou os primeiros socorros e acompanhou a vítima até o hospital da cidade, onde ele aguarda transferência para Teresina. Ainda segundo a Polícia Militar, após o atendimento, foram realizadas diligências nas imediações, mas até o momento os suspeitos não foram ainda localizados. Após o incêndio, UPA do Satélite restabelece atendimento, 3 casos em um mês, né? A unidade de pronto atendimento UPA do bairro Satélite voltou a receber pacientes na manhã desta quinta-feira, dia 4. O local sofreu um princípio de incêndio registrado nesta quarta-feira, dia 3, na sala de isolamento. E com o ocorrido, o atendimento no local precisou ser temporariamente suspenso. Mas agora já voltou ao atendimento normal. A diretora da UPA do satélite Francina Amorim destacou que a situação foi prontamente controlada e que todos os protocolos de segurança foram seguidos. Agradecemos então publicamente o empenho e a dedicação de toda a equipe. A resposta rápida e eficiente, que foi, assim, foi essencial, né? Essencial, então, para evitar maiores consequências, afirmou. Muito bem, de volta com o nosso Fronteiras em Notícia. Vamos seguindo então com o nosso Fronteiras em Notícia. Boa tarde, obrigado pelo carinho e a sua audiência. Chegou a hora de cuidar da sua saúde e refrescar o seu dia com qualidade. Água Alaiane, pura, saudável e ideal para toda a família. Você encontra Água Alaiane nos melhores pontos de venda. E se você tem supermercado, depósito de bebidas, depósito de gás ou outro comércio, aproveite. Seja também um revendedor da nossa marca. Ofereça aos seus clientes a água que já conquistou a confiança da região. Água boa, tem nome, Água Alaiane, refrescante, saudável e perfeita para toda a família. E para você, comerciante, a oportunidade é única, excelente margem de lucro e produto de venda garantida. Água Alaiane, confiança para beber e para vender. Justiça solta PM do Piauí que atirou no marido durante discussão no Maranhão, lá no estado do Maranhão, né? A Justiça da comarca de Tuntum, no Maranhão, concedeu a liberdade provisória a uma policial militar do Piauí que foi presa em flagrante após disparar tiros de armas de fogo em via pública durante uma discussão. O caso aconteceu na madrugada de 1º de setembro, por volta das 2 horas no centro da cidade, Tuntum, no Maranhão. Segundo o auto da prisão, 3 disparos foram efetuados durante o desentendimento. Um deles atingiu o marido da policial, também integrante da corporação do Piauí. Na região da coxa, a vítima recebeu atendimentos imediato e não corre risco de morte. O carro do casal também foi alvejado. O Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança e aplicação de medidas cautelares. O juiz responsável homologou o auto da prisão em flagrante, mas considerou desnecessária a manutenção da prisão preventiva. A liberdade foi concluída mediante pagamento de R$ 3.036 de fiança, o cumprimento de medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo, proibição de se ausentar da comarca por mais de 8 dias sem autorização, recolhimento domiciliar no período noturno e também nos dias de folga, além também da obrigação de comunicar qualquer mudança de endereço. A decisão também determinou a comunicação do caso ao comando da Polícia Militar do Piauí e também a corregedoria da corporação, e que deverão então adotar providências administrativas, incluindo o eventual processo disciplinar e o controle do porte de arma funcional da policial. E agora em Fronteiras, hora certa, Ziri, 12:42. Retificando, hora certa, 12:43. Fronteiras em Notícia, apoio cultural de Zene Imóveis, provedor Giganet, também do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, a coordenadora de cultura do nosso município, Conceição Alves, provedor Giganet, Zene Imóveis, já frisei, e também da Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração construindo um novo tempo. prefeito Eudes Ribeiro. Eudes Agripino Ribeiro, vamos continuando aqui o nosso Fronteiras e Notícias, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Você acompanha o jornal, seja através do tradicional radinho, como também do Rádios Net, né? Rádios Net em qualquer parte do nosso Brasil, através do Rádios Net. Chegou a hora de cuidar da sua saúde e refrescar o seu dia com qualidade. Água Alaiane, pura, saudável e ideal para toda a família. Você encontra Água Alaiane nos melhores pontos de venda. E se você tem um supermercado, depósito de bebidas, depósito de gás ou outro comércio, aproveite. Seja um revendedor da nossa marca e ofereça aos seus clientes a água que já conquistou a confiança da região. Água boa tem nome. Água Alaiane, refrescante, saudável e perfeita para a sua família. E para você comerciante, a oportunidade é única. Excelente margem de lucro e produto de venda garantida. Água Alaiane, confiança para beber e para vender. É isso aí, nesse calorzão aí, chegando aí o BR Obroi, já entrou, o BR Obroi tem que se refrescar, tomar muito líquido, muita água, e recomendo aí Água Alaiane, pura, refrescante, água de qualidade, água tem nome, né? Água Alaiane. Bom dia, cidade, boa tarde, fronteira, boa tarde, Brasil. Eita, que é isso, rapaz? Fronteiras em notícia, alô, cidade, alô, Brasil. Olha aí, atenção ciclistas de Fronteiras e região, participe, prepare sua bike e participe do 9º Passeio Ciclístico da Independência neste dia 14 de setembro, domingo, a partir das 7h30 da manhã, saída da Praça do Pinheirão. Serviremos café da manhã aos participantes. Realização Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo Novo Tempo, Prefeito Eudes Agripino Ribeiro, Sendel, Secretaria de Desporto, Lazer e Fronteiras, apoio, equipe do pedal Serra do Gavião. Muito bem, Fronteiras em Notícias está no ar. Boa tarde, obrigado aí o seu carinho, sua audiência. Vamos então seguindo com o nosso Fronteiras em Notícia. Dois suspeitos de arrastão em restaurante da zona sul de Teresina são presos. Dois suspeitos. A Polícia Civil do Piauí prendeu, na manhã desta quinta-feira, dia 4, dois homens suspeitos de envolvimento no arrastão a um restaurante na residência residencial Mário Covas, lá na zona sul da capital teresina. O crime aconteceu, né? Esse crime que aconteceu, então, no dia 25 de agosto, foi registrado por câmeras de segurança. Os presos foram identificados pelas iniciais MVSS e MHVS. Um deles já responde por homicídio e utilizava tornozeleira eletrônica. Banco de Sangue de Teresina faz um apelo urgente por doações de plaquetas, né? É o GSH, Banco de Sangue de Teresina, faz um apelo urgente à população e a respeito dos estoques de plaquetas que estão criticamente baixos e a situação tem se agravado devido ao surto de gripe na região, que tem deixado assim muitos doadores temporariamente inaptos a realizar doações. As plaquetas são pequenas células do sangue com papel, um papel vital na coagulação e também no controle de sangramentos. São assim fundamentais para o tratamento de pacientes com dengue hemorrágica, câncer, doenças hematológicas, também outras condições graves. A ausência desse componente que pode representar assim um risco de vida para muitos pacientes. Segundo Érica, né, segundo então a Érica, Érica Santana, ela que é líder de captação do GSH, Banco de Sangue de Teresina, ela diz que, olha, cada doação de plaquetas pode ajudar a proporcionar conforto, segurança de vida para aquelas que enfrentam doenças graves. O ato de doar é, portanto, um gesto de generosidade, solidariedade que salva vidas. Diferentemente de doação de sangue tradicional, a doação de plaquetas é feita por aférese a um procedimento seguro e tecnológico que é assim que separa apenas as plaquetas do sangue e devolvendo assim os demais componentes ao doador. Com isso, uma única doação é suficiente para atender um adulto, o que no método convencional exigiria de 7 a 8 doadores. E como se tornar um doador de plaquetas? Para doar plaquetas, o interessado interessados devem assim, primeiramente, realizar uma doação de sangue, uma doação de sangue comum, e também de se candidatar a doação por aférese. E aí, a seguir, o candidato passa por uma triagem, né? Passa por uma triagem, assim para determinar elegibilidade e garantir assim que a doação seja segura e eficaz. Após um mês da primeira doação do sangue, caso esteja apto, ele será então convocado a fazer sua doação de plaquetas. Após um incêndio, UPA do Satélite restabelece atendimento a 3 casos ao mês. Aqui eu já peço até desculpa, já foi veiculada a notícia. Desculpa aí, viu, gente? Perdão. É isso aí, boa tarde cidade, boa tarde fronteiras, boa tarde Brasil, muito obrigado pela audiência. Atenção cliente amigo, atenção aí cliente amigo que queira se vestir bem e com qualidade gastando pouco. Não perca essa oportunidade, o Bazar da Igreja Católica, né? Que estará aberto, o Bazar da Igreja Católica estará aberto a partir dessa sexta-feira, a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, na Praça do Santuário, lá na pracinha do Santuário, e continuará, terá continuidade no sábado também, a partir das 8 horas da manhã. Nós estamos promovendo esse grande bazar da nossa Igreja Católica, com roupas femininas, masculinas, infantis. Temos roupas novas, seminovas e com preços especiais, mais do que especiais, a partir de R$ 10. Então venha visitar o nosso bazar. Agradece a Edileuza e José Helena, Bazar da Igreja Católica, que será realizado a partir de amanhã, lá na pracinha, na pracinha lá do Santuário. Então compareça em frente à nossa Igreja Católica. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã e dando continuidade no sábado também, no mesmo horário, a partir das 8 da manhã. Tudo para vencer você e sua família com preços super especiais, como já foi frisado aqui, aí ao precinho de apenas R$ 10. Então vamos participar do bazar da nossa Igreja Católica. Fronteiras em Notícia. Chegou a hora de cuidar da sua saúde e refrescar o seu dia com qualidade. É isso mesmo, água Alaiane, pura, saudável e ideal para toda a família. Você encontra água Alaiane nos melhores pontos de venda. E se você tem supermercado, depósito de bebidas, depósito também de gás ou outro comércio, aproveite. Seja também um revendedor da nossa marca e ofereça aos seus clientes a água que já conquistou a confiança da região. Água tem nome, Água Alaiane. Refrescante, saudável e perfeita para toda a família. E para você, comerciante, a oportunidade é única. Excelente margem de lucro e produto de venda garantida. Água Alaiane, confiança para beber e para vender. O nosso Fronteiras em Notícia está no ar. Nós vamos acompanhando mais notícia aqui no Jornal Fronteiras em Notícia no ar, com apoio cultural da Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração construindo um novo tempo, prefeito Eudes Ribeiro, também do vice-prefeito Dr. Norberto, que é presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, também da coordenadora de Cultura e Turismo de Fronteiras, Conceição Alves, provedor Giganete e Zeni Imóveis. E você, para Zeni, o melhor está aqui, loja Campos Salles, no meu Ceará. Vamos acompanhar mais notícia aqui no Fronteiras em Notícia no ar. Lembrando que logo mais à noite tem o jornal, tem a Voz do Brasil, segunda a sexta, horário das 19 às 20 horas, com exceção dos feriados, a Voz do Brasil. Você acompanha pela Fronteiras FM. Vamos acompanhando então mais notícia, Fronteiras em Notícia no ar. Muito obrigado pelo carinho, minha gente querida, gente amiga. Operação na Zona Sul prende envolvidos por roubo homicídios da capital. Olha, vamos voltar a falar agora com a repórter Micaela Ramos, nos trazendo informações sobre uma operação que acontece agora na Zona Sul de Teresina. O que você já apurou a respeito desse trabalho, Mica? Bom dia novamente. Bom dia, Tiago, para você e para todo mundo. Tiago, uma soma de esforços da Polícia Civil através da 4ª Delegacia Seccional, antigo 4º DP, do antigo 23º DP e do antigo 5º DP, resultaram na prisão até agora de dois homens que, de acordo com a polícia, representam um alto perigo para a sociedade. Um deles usa tornozeleira eletrônica por envolvimento em um crime de homicídio, enquanto o outro estaria envolvido, inclusive, no arrastão que teve em um restaurante, em um estabelecimento comercial ali no Mário Covas. Notícia que, inclusive, foi amplamente veiculada pelos jornais aqui da TV Cidade Verde. Esse primeiro preso que nós flagramos à chegada foi identificado como Matheus. Ele foi preso ali no conjunto João Paulo, que fica ao lado do Mário Covas, região do Grande Angelim, na Zona Sul de Teresina. Inclusive, existe a informação de que durante a prisão, o Matheus estava em casa na companhia da namorada. E enquanto os policiais estavam fazendo aquela entrevista, aquele interrogatório prévio, chegou uma outra mulher também alegando ser namorada do Matheus. Então iniciou-se uma discussão entre as duas namoradas do Matheus, enquanto o Matheus foi preso, recebeu a voz de prisão e foi transportado até a sede aqui da 4ª Delegacia Seccional, onde a nossa equipe de reportagem está. Também flagramos a chegada de um segundo preso. Ele é o Marcos Vinícius, que usa tornozeleira eletrônica por um crime de homicídio que aconteceu em 2023. O Marcos Vinícius saiu daqui de Teresina, foi até a cidade de Bom Jesus, de acordo com a polícia, para cometer esse assassinato. Então é monitorado pela justiça pelo uso dessa tornozeleira, mas pelo visto isso não o impediu de praticar crimes, porque de acordo com o apurado pela nossa equipe de reportagem, o Marcos Vinícius teria participado do arrastão no estabelecimento Silvana Grill, que fica ali na região do Mário Covas. Vale a gente relembrar que esse crime aconteceu no dia 25 de agosto, quando 4 criminosos armados invadiram esse estabelecimento, roubaram vários pertences das pessoas que estavam comemorando o aniversário de um dos proprietários desse estabelecimento. Na ocasião, os criminosos chegaram até mesmo a apontar uma arma de fogo para a cabeça de uma criança pequena, que é filha do proprietário desse estabelecimento, portanto, neto do proprietário do estabelecimento, foi ameaçado pelos criminosos com arma de fogo na cabeça. E essa investigação, inclusive, ela foi presidida pelo delegado Fábio Bering, do 23º DP, o antigo 23º DP, que somou esforços aqui com a equipe do delegado Leonardo Alexandre, da 4ª Seccional, do delegado Paulo Gregório, do 5º DP, e conseguiu colocar atrás das grades um dos envolvidos nesse arrastão, um rapaz perigoso que já teria, já inclusive responde a um processo por crime de homicídio. E aí existe também uma informação, Tiago, de que eles teriam praticado o crime na região onde moram, porque existe essa informação de que no conjunto João Paulo teria influência de uma determinada facção E na região ao lado, ali, Parque Vitória, Mário Covas, teria influência de uma outra facção. Então, existiria uma rivalidade entre essas facções criminosas que acaba aí desaguando na prática de crimes violentos, como roubos, assassinatos. E a polícia soma esforços nesta operação deflagrada hoje para colocar atrás das grades essas pessoas que representam perigo para a sociedade. A gente está na expectativa, inclusive, de dar chegada de mais presos. Duas equipes já chegaram aqui com os respectivos alvos, o Matheus e o Marcos Vinícius, e a gente vai permanecer aqui apurando mais informações para noticiar aqui no Notícia da Manhã. Então, a primeira prisão relacionada ao arrastão foi feito nesse estabelecimento comercial no bairro Mário Covas, ainda no dia 25 de agosto. Tiago, a gente vai permanecer aqui acompanhando, qualquer novidade eu volto a acionar você. Bom, Micaela, hein? Muito bem, então tá aí, né? Essa operação na zona sul de Teresina prende esses envolvidos, são envolvidos em roubos, homicídios na nossa capital Teresina, né? Na nossa capital Teresina. E vamos acompanhando mais notícias, tem mais notícias no Fronteiras e Notícias, porque agora já é 13 horas e 4 minutos, já 1:04 da cidade, e vamos então com a última de hoje e encerrar o jornal Fronteiras em Notícia. Apoio cultural do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, como também da Zen Imóveis, provedor Giganete, coordenadora de cultura e turismo de Fronteiras, Conceição Alves, do provedor Giganete, já frisei, também, né, da Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração Construindo um Novo Tempo. Prefeito Eudes Iber. Um incêndio em um terreno baldio na cidade de Picos assusta a população picoense. Mais um incêndio foi registrado em um terreno baldio nas proximidades do cemitério São Pedro de Alcântara, aqui em Picos. De vários pontos da cidade era possível avistar a fumaça que tomou de conta, né, do céu. De vários pontos era possível ver essa fumaça. A gente vai agora conversar com a Beatriz Viana. A Beatriz, ela que está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente. Beatriz, a gente tem sempre acompanhando, né, o número de queimadas no município de Picos. Na última semana teve uma queda, mas essas queimadas já voltaram a ser registradas no nosso município. E um de grandes proporções foi registrada na tarde de hoje, né? Isso, conta para a gente mais detalhes. Boa noite, Andra. Boa noite para você que acompanha o Notícia de Picos. Exatamente, Andra. Esse incêndio aí que marca o início do BR Obró. Nós iniciamos setembro agora e já tivemos aí esse incêndio. A gente fala do BR Obró porque é uma época que as temperaturas são elevadas, é um período muito quente, o clima seco, e acaba contribuindo para essas queimadas. A gente sabe, a gente já fica preocupado, além das altas temperaturas, com esses incêndios que acontecem aqui na região, que acontece normalmente. Olha, só no mês de agosto foram registrados cerca de 85 incêndios. E aí, setembro já inicia aí com mais esse incêndio de grande proporção que aconteceu ali no bairro Ipueiras, próximo à sede da antiga Agespisa, que hoje é Águas do Piauí. Esse incêndio iniciou por volta das 12 horas e próximo também tinha algumas residências. Por volta das 12 horas foi registrado o início do incêndio e logo em seguida a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 12h45. Eles foram até o local, controlaram as chamas ali, precisaram reabastecer o carro, o veículo com água por algumas vezes para conseguir controlar as chamas, mas o fogo foi controlado. Olha, esse fogo também ameaçava ali algumas casas, o que acabou gerando preocupação da população. Esse incêndio também se espalhou por vários lugares e nós podemos perceber ali por volta das 3 horas que ainda tinha fumaça pelo céu ali, ainda tinha algumas chamas próximo ao cemitério São Pedro de Alcântara. Mas por volta das 12 horas foi possível ver no céu de Picos a fumaça muito alta, uma fumaça escura, o que acaba aí gerando preocupação. Principalmente porque a gente sabe que, além da alta temperatura, a fumaça pode gerar aí desconforto nasal, desconforto nos olhos, o que preocupa a saúde também da população. Olha, como eu disse, só no mês de agosto foram registrados 85 casos de incêndio, principalmente, Geandra, em terreno baldio. Esse nós noticiamos nos últimos dias também, um incêndio que aconteceu ali próximo à beira-rio, um incêndio que demorou vários dias ali a fumaça por aquele local, acabando prejudicando ali a população que fazia caminhada no local, a população que mora no local ou que precisa passar. E dessa vez foi ali no bairro Ipueiras. A sorte é que poucos minutos depois o corpo de bombeiros já foi acionado e conseguiu controlar as chamas. A gente espera aí que esse mês não seja tão intenso em queimadas como foi o mês de agosto. Apesar de setembro ser um mês aí marcado pelas altas temperaturas, o início do BR Obró, a gente fica aí nessa esperança de que as pessoas não toquem fogo em terrenos baldios. A gente não sabe ainda o motivo desse incêndio, mas a gente sempre fica ali com receio de que alguém possa ter sido um incêndio criminoso. Essas são as informações, Geandra. A gente fica aí nessa esperança que as pessoas tenham consciência e evitem queimadas, principalmente nesse período de BR Obró, que já tortura a gente muito com as altas temperaturas. Eu volto com você. É isso aí, cidade. Já 13 horas e 9 minutos, né? 13 horas e 9 minutos e o Fronteiras em Notícias vai ficando por aqui, né? Volta amanhã, se Deus quiser, no horário de sempre, a partir do meio-dia. Ficando por aqui. Obrigado, meu Deus, mais esse trabalho realizado com sucesso. Muito obrigado, Fronteiras. Obrigado, Brasil. Obrigado, minha gente querida, pelo carinho e pela audiência de sempre. O apoio cultural do Fronteiras e Notícia, Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo um Novo Tempo, Prefeito Eudes Ribeiro, também do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, coordenadora de Cultura e Turismo de Fronteiras, Conceição Alves, provedor Giganet, Zen Imóveis, ficando por aqui com o nosso Fronteiras em Notícia. Uma abençoada quinta-feira, tarde e noite de quinta, e até amanhã, se Deus quiser. Ele quer, pois ele é bom, ele é todo poderoso, maravilhoso, ele é o dono de tudo, o comando é dele, nós não somos dono de nada. Tchau, tchau, minha gente, até amanhã! Você sintoniza CYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Quem já viveu essa história?